Como sabem, portanto, a obra está finalizada, como já é de conhecimento. Aquilo que acontece é que neste momento está, enfim, a preparar-se os conteúdos, a preparar toda a montagem e a colocação das peças e, portanto, há necessidade de se proceder a um regulamento, sabendo que este regulamento está a ser feito agora, partindo do pressuposto, e nós sabemos disso, e a Câmara, quando falo nós, a Câmara, estamos a trabalhar num processo integrado de todos os regulamentos. Mas é evidente, este regulamento depois, se tiver algum ajustamento a ser feito, depois quando os outros, é integrado também num grupo dos outros, que estão neste momento em tratamento, acontece é que o museu prevê-se que seja aberto proximamente e, portanto, temos que proceder a este mesmo regulamento de uma forma que se defina o seu uso, que se defina o valor das taxas e, portanto, basicamente, a proposta vai no sentido de que as taxas são muito idênticas àquelas que praticam no nosso Museu Marítimo e, portanto, com as respectivas isenções, com os respectivos descontos, de uma forma que está habitual, de certa maneira, e a novidade é um chamado bilhete integrado que se compra ou no Museu Marítimo ou no Museu da Vista Alegre com uma redução objetiva da volta dos 20% na aquisição de um bilhete integrado em que lhe dá a possibilidade de visitar, portanto, o Museu da Vista Alegre e o Museu Marítimo e o Aquário. E, obviamente, que a capela, não sendo uma integração nossa, mas quem visitar o Museu da Vista Alegre, o bilhete integra também a visita à Capela da Vista Alegre. Basicamente é que esta matéria também contemplará as reduções também em 20% para as visitas de grupos e, portanto, salvaguardando essa situação. E estamos a falar com grupos de mais de 31 pessoas, no fundo da mesma forma que está previsto no nosso Museu Marítimo. E relativamente às isenções, enfim, há uma listagem que está também no nosso artigo 31, em que define, claro, uma série de entradas gratuitas dentro do espírito do nosso Museu Marítimo e dentro do espírito também integrado da Vista Alegre como um todo e, portanto, obviamente que, e tendo nós consciência e atenção que o Museu da Vista Alegre pode ser ali associado ao hotel, pode ser uma peça de trampolim muito interessante para nós todos, para a região, para a ilha, para o município. Daí que quem esteja hospedado num hotel de Montebello também tenha a possibilidade de, no fundo, visitar o museu de uma forma gratuita também. Enfim, é uma peça, é uma mais-valia para todo aquele complexo que entendemos todo de uma forma integrada, não individualmente só o museu, ou só a capela, ou só o hotel, ou outra coisa do género. Portanto, tudo aquilo tem uma determinada filosofia. De qualquer maneira, este projeto de regulamento vai agora ter alguns passos, nomeadamente quer a audição do público dos 30 dias, e também tem agora, com a nova lei, tem que ter 10 dias, que já o deveria ter, mas enfim, vamos proceder agora a 10 dias para que alguém queira juntar contributos ao regulamento deste museu, ele terá estes 10 dias, que depois, por sua vez, se não aparecer ninguém, terá que vir novamente à Câmara e depois terá os 30 dias da audição do público e depois irá à Assembleia Municipal, que esperamos que irá à Assembleia Municipal, portanto, em fevereiro. Vamos trabalhar nesse sentido. Entretanto, não sei se o EG Paulo Costa se quer acrescentar alguma coisa de pormenor. É evidente que está claro o objetivo, enfim, os instrumentos de gestão em que, basicamente, o museu terá uma equipa de gestão de 3 membros, 2 dos quais são nomeados pelo Presidente da Câmara, 1 será nomeado pela Vista Alegre. Todos nós temos consciência que, enfim, as reservas e todos aqueles conteúdos são da Vista Alegre, não são, enfim, na prática não são nossos, como é lógico. A questão do horário também, enfim, vai ter um horário de verão, um horário de inverno, que basicamente a única diferença é na hora do fecho, sendo o horário de inverno das 10 às 19 e do verão das 10 às 19h30, com a diferença de horário de verão é entendido de maio a setembro e horário de inverno de outubro abril. Basicamente está bem definido aqui nos artigos. Se houver alguma dúvida ou alguma questão, Obviamente que também temos agora a audição do público e também temos estes 10 dias também para dar contributos para este regulamento e, portanto, obviamente, qualquer cidadão que estiver disponível, obviamente, poderá fazê-lo sem qualquer questão relativamente a esta matéria.